2273, pode fazer um desvio à direita e explicar a formação. Afirmativo, passaria do 2233, informe retornando para o de Barreiro. Eu passará, 2233, obrigado. Azul 363, Azul 6998. Azul 6998, complete final, chame Torre 1-8, decimal 60. 118-60. Torre Salvador, boa tarde, 1-6-9-8. Azul 6918, autorizado pouso, pista 28. Vento 210 graus, 4 nós. Livre pouso na pista 28, Azul 6918. Tchau. Obrigado, Motivel, o Chanel 6355. Ótimo, a gente está sem grato. Torre Salvador, Azul 2789. Siga. Solicita a proa de USA. Mantenha a proa de pitch, Azul 2789. Após de pitch, USA. Desse, mantenha 4 mil pés. Aguarde a autorização para o final do procedimento ILS do Lu. Gente, então está na guarda, Azul 2789. Azul 69, 18, solo aos 09, livre à esquerda, chamou 21 decimal 9, solo 21 decimal 9. 219, uma boa. Controle Salvador, Azul 2789. Prossiga. Solicita manter 240 até o Zan. Senta nós. Firmo. 2789, velocidade a critério número 1 na aproximação. Desce mantenha 2000 pés, autorizado final ILS, Zulu em forma estabilizada. Autorizado direto 363, 2789. 2789, o procedimento em uso é o ILS Zulu. LS Zulu, está autorizado o sinal do procedimento, 2789. Afirmativo. Zulu na Prod Usan, desce mantenha 2000 pés em forma estabilizada. Ciente Usan, 2000 pés, velocidade a critério, 2789. Telema 355, chame Centro Recife, 1251, Alterna 123, décima 8. 1251, boa tarde. 3155, autorizado, aliás, decolar, pista 28, vento 210 graus, treinante. É, excelente, é coluna 28, tá, 3155. Voando barreiras 2235. Gente, passaria do 2233, chame agora o Centro Recife na frequência 12545 e alterna 12685. Afirmativo. Obrigado, bom trabalho. Estabilizado na final das 789. Os 2789, complete final do procedimento, chame torre 198 decimal 60. Torre 118-60, obrigado. Salvador, Azul 2789, na final. Azul 2789, continua a aproximação, vai ter a de pouso. 2789. Uno 55, decola 13, chama o controle de frequência 120 decimal, correção 19 decimal 8. 7198, Salvador, boa tarde, está direcionando 55. São 3155, contato radar, subavia saída Sambo 1 no nível 320. Sente pessoal, Sambo 1 na atenção ao 320. Está direcionando 55, após 500. 4423, mantém a posição do Bom Esperança. Azul 2789, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 49. Sente autorizado pouso, pista 28, trem baixado travado 2789. Precisa projetá-lo para o 7-3-1. Quatro, 4423, autorizado alinhar e manter o número 28. Da 3155 vai necessitar desvio à direita, pedir informações. Autoriza da presente máxima. A 3155 está autorizado, desvios necessários. Aguarde coordenação com o Centro Recife, approach Mótima. Mótima, curvada à direita e aguarde a coordenação da approach Mótima. Mótima. 4423 da Azul, pronto. 4423 autorizado, decolagem pista 28, vento 200 graus, 39. Sempre decolagem iniciando na 28, azul 4423, mantém pro. Salvador, 1097, para 28. 1097, autorizado alinhar e manter a pista 28. E mantendo 28. Muitos pássaros aqui no setor onde a gente estava saindo do chão, azul 4423. Ok, tô ciente. Obrigado. Os três em coluna 9, controle 1 no 20 decimal, correção 1 no 9 decimal 8. 1198 azul 4423. Muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, azul 4423, bom dia. 1700 no espelho. Azul 4463. 4423. Contato radar sobre a via saída Telefono Bravo, nível 360. Então vai subir via azul 4423 agora. Vamos 097, vento 200 graus, 5 nós, autorizado a decolar pista 28. Decolar 28, vamos 097. No 55, chamei o Cici, 1251, na terra, né? 123, décima 8. Quatro, dois, três, vou ir direto Mopso. 4423, direto à posição Mopso. Mike Oscar Papá, Sierra Oscar. Permitido. Colo 097, decolos 23, chama o controle de frequência 1998. 198, boa tarde, 1097. Controle Salvador, boa tarde, gol 1097, passando 1000 pés. Zero 97, contato radar, sobre via saída Elefono Bravo, nível 360. Via Elefono Bravo, 360, gol 097. 63, 1-4, posição pronta, espera da 2-8, pronto. Puxa, 63, 1-4, autorizado, alinhagem decolar, pista 2-8, vento 2-0-0 graus, 5 horas. Livre, alinhagem decolar, 2-8, 63, 1-4. Desviando um pouquinho à direita, o azul 4423, informação. Azul 4423, informe de desvio ao centro Recife, na frequência 1260 e alterna 1288. Centro do Recife 1260, 288, vai reportar, muito obrigado, uma ótima tarde. 4423, azul. Uhum. Boa tarde, o 3478.0, W8 pronto. 4478 está autorizado a Lema, mantém pista 2-8. Ali mantém, 2-8, 3478. M3, 1, 4, decola 2, 8, chama o controle, frequência 1, 9, 8. 19, 8, 63, 1, 4. Doutor de Salvador, boa, chama M3, 1, 4, mantendo eixo decolagem até 2.500. Lê M3, 1, 4, contato radar, mantenha o eixo até 2.500 pés, após curva direita via saída MOMO nível 340. Gente, após 2.500 via MOMO 340, 63, 1, 4. A 097, chame centro Recife, 1260 e alterna 128, décima 8. 360, 288, 1095. De 478, está autorizado a decolar, vento 200 graus, segurança. Iniciando o 4778. 4778, decola 31, chão controle 119, decimal 8. 19-8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. 4778 decolou, mantendo a proa de decolagem até 2500. TAM 3, correção, TAM 4778, contato radar sobre a via saída Aron, nível 330. Ok, via saída Aron, nível 330, TAM 4778. Chile 6314, suba e mantenha nível 300. 300, 6314. TAM 3190, acione a identificação, desça e mantenha 4 mil pés na proa de Momba. Ajuste de altímetro 1091. 4 mil, direto Momba, o TAM 3190. Se mantiver em Momba, intercepta via chegada de TPIP 1, TAM 3190. Pode voar na proa de ajuste número 1. Número 1, TAM 3190, mantenha pro de Momba, aguarde autorização para final do procedimento ILS Zulu. 3190. Apressada no tratado, ajuda 791. Ajuda 791, acione a identificação, voe na pro de Anto, em Anto intercepta via chegada e pitch. O ajuste de altímetro na terminal 1091, no reporte para a descida. Chamei 6314, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 6314. Level 1, excuse me, holding point 1828, ready. Go 1620, holding point 1828. Go 1620, clear to line up and take off runway 28, wind 200 degrees, 3 knots. Clear to line up and take off runway, sorry, go 1620. Siga. Autorizado de desvio na Proa de Oprim, TAM 3190. Está pronto, TAM 3367. Pistão 3367, autorizado alinhar e manter pista 28. Ali mantendo 28, 3367. Correia 2437, chama o controle frequência 19 de 18. 1998, com o homem ligado. Boa. São 4778, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. Confirme 2545, alternando 2685. Afirmativo, cotejamento correto. Obrigado, uma boa tarde. Luan 60, Scott Pose 5571, climb to level 370 via Iron Departure. Squawk 5571, climb to 370 via Boca Departure, go 1620. And clear right turn above, go 1620. Go 1620, Iron Departure. Perfect. Look, we are clear to our departure was Boca Departure and route transition, okay? 1620, Iron Departure and the Aracaju transition. Okay, return our departure again. Iron Departure. Please identify direct Iron, go 1620. The fly direct Iron Departure, go 1620. But we are clear to Boca. Thank you. Azul 2719, desse mantém nível 050 na prode ampla, ajuste de altímetro 1012. Achei 050 prode ampla e 1012 no ajuste 2719. A 3190 em Oprim intercepta a chegada de TPIP. Desse mantém a 4000 pés. Ajuste de altímetro 1012, aguarde autorização para final. 1012, 4000 em Oprinta até a chegada. Rota 3190. São 3367, decola os 40, chama o controle, frequência 19, desce a 8. 98, tá, 3367. Boa tarde, 3367, tá cruzando mil pés na sua escuta. São 3367, acione código transponder 5566. Mantenha o eixo de decolagem até 2500 pés após curva esquerda na proa, após curva esquerda via saída São Voo na ascensão até o 360. Posso, esquerda São Voo no 360 para 3367, está recebendo agora? Contato radar agora cruzando 2200 pés. Submantenha nível 100 inicialmente, tem o contato radar. Rede 1 centena, ruta 3367. 100. 1 centena, 3367. 62190 na escuta do controle? Pelé 6210, acione a identificação, desse mantenha nível 120 na Pro de Salvo. Em Salvo, intercepta via chegada do CPIP 1. Com 3190, desça para 2000 pés, autoridade final do procedimento ILS Zulu. Informe estabilizado. 2000, autorizado final do procedimento do Zulu. Informará estabilizado, TAM 3190. Continuou na velocidade indicada. 2719, mantendo 240 indicado. Gente, redução de velocidade para 200 nós, desse mantenha 4000 pés. Reduzindo 200 nós, 4000 pés descendo, 27 por 9. Pelé 6210, desse mantenha nível 120, devido a tráfego, posição de 10 horas, 27 milhas, rumo sul, um Airbus 320, cruzando o 080, restrito até o nível 100. Então, 3367, tráfego 2 horas, 24 milhas, rumo nordeste, um Airbus 320, cruzando o 140, restrito no 120. É, tio, 3367. Voo no 620, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Voo, você pode estar no 5, bom, meu, beijão. Voo no 169, autorizado, alinhar, decolar, pista 28, vento 220, grau 59. Alinhar, decolar, pista 28, voo no 169. No tráfego que o precede, 10 horas, 11 milhas, um Airbus 321, cruzando 3 mil pés em descida. 7279. Desse mantenha 3 mil pés, Autorizado final ILS, Zulu, informe estabilizado. Autorizado 3.000 pés, Repa 3 está avisando, ILS Zulu, 2719. 169, decola 47, chama o controle de frequência 119, decimal 8. 198, boa tarde, número menor. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1169. 1169, contato radar, suba via saída Salvo 1 no nível 100. Via Salvo 1 no nível 100, gol 1169, está mantendo a proa de decolagem. Gente, Tinei 6210, tráfego superado, desse mantenha 4.000 pés. 4.000 pés. 3367, tráfego superado, suba e mantenha nível 360. 360, 3367. 1190, estabilizando. Estabilizou, tá 3.190. Gente, complete final, chame torre 1.8, decimal 60. 2.60, boa. Salvador, boa tarde, eu gol no 869, informação whisky, cruzando 210 por 200. Gol no 869, acione identificação, desse mantenha nível 050, via chegada e pitch, ajuste de altimetria na terminal no 012. Ok, via chegada e pitch, 5010 no 012. E confirmando, alguma chance de voar na proa do Serra Vitor 361 para o ILS Express? Aguarde, gol no 869, mantenha a via chegada. Você manterá a chegada aguardando o gol no 869. Gol no 1169, voe Salvo, restrito até o nível 100. Salvo, restrito 100, 1169. Azul 2711, desse mantenha 2.000 pés. Descendo 2.000 pés, 2719. Então 3294, acione identificação, desça e mantenha nível 120 na proa de Salvo, em Salvo intercepta a via chegada CPT1. 120, intercepta a zero, redução de velocidade para 200 mais. Estabilizado ILS 2719. Azul 2711, complete final, chame torre 1.8, decimal 60. 1.860, obrigado, uma boa tarde. Pois. Leme 6210, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS Zulu, informe estabilizado. 2.000 pés, autorizado Zulu, vai chamar estabilizado, 6210. São 3367, chame Centro Recife, 1251, alterna 1238. 251, 1238, boa tarde. 1869, autorizado para o DIPIT, após DIPIT, Serra Vitor 363. Confirmando após de pitch, foi do 363? Afirmativo. Zulu, decimal 9, o solo. Afirmativo. Informa que recebeu vento de calda na aproximação, que é 3190. Solo Ocean 3190, livrou. Azul 271, não autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, segura. Série após 2027, Renan. Torre, qual é a frequência do solo? Solo 3190? Frequência 121, decimal 9. Desce para 4.000, gol 269. Gol 1169, tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo nordeste, um Airbus 321, cruzando o nível 1960, restrito até o nível 120. 3169. São 3894, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo sul, um Boeing 737-800, cruzando, mantendo o nível 1900, restrito. Azul 2711, no solo 54, livre à esquerda, chama solo, frequência 121, decimal 9. Livre à esquerda, chama solo 219, muito obrigado, boa tarde. Sabe subir, mantém nível 360. 360, 969. Leva a ponte para presente. Tem a saída agora de coordenação. Vai dando. São 3894, tráfego superado, desse mantenha 4.000 pés. 4.000, tá 3894. Gol 1169, autorizado, Motiva. Motiva, 1169. 769, autorizado a produção Vitor 363, desse mantenha 2500 pés, informe estabilizado na final ILS X-Ray. Positivo, 2500 S, voa na produção 363, informe estabilizado final do X-Ray, voo no 869. Uno 69, chame centro Recife, 1251, na alterna, 1238. 1238, Recife, 1269. Puxaré 6210, solo 58. Livre à esquerda, chamou 219, solo, mantendo posição até que sei alfa, livre. Quatro, desse mantenha 3 mil pés, autorizado final ILS Zulu, informe estabilizado. 3 mil pés, ILS Zulu autorizado, vai para mais estabilizado, Sandra 3894, segue tráfego posição de 11 horas, 10 milhas, um Boeing 737-800, cruzando 3.800 pés em descida. Sandra 3894. Receptor final com a pista 28 à vista, gol no 869. No 869, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 60. Ok, 1860, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde, gol no 869, final da 28, cruzando 2200. Gol 1869, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, dorme. Ok, livre pouso 28, gol no 869, pode continuar o vento? Vento 200 graus, dois lances. É, gente, obrigado, gol no 869. Mais 4 autorizado 2 mil pés. Autorizado 2 mil, tá? 394. 9166, sendo identificação, desse mantenha nível 050 na produção, ajuste de altímetro no 012. Aguarde confirmação com a torre, gol no 966.